quanto espera dar uma zero pro campo Xané? 6251. 6251, autorizado a linha e decolada pista 1-0, vento 1-60 graus 03, nós hoje permanece, 1-0 no 8. A linha decola, pista 1-0, 28, Xané 6151. Segundo decolado aos 36, controle 120, décima 8. 208 com controle, Xané 6251, obrigado, bom dia. Bom dia, controle Salvador, Xané 6251, decola da El Leda. Xané 6251, contato radar, sube, mantenha nível de voo 360, sede da El Leda. 360 da El Leda, o Xané 6251. Pode voar direto Leda, o Xané 6251. Autorizando. Direto Leda, obrigado, Xané 6251. Bom dia, Airjet 6749, posição número 2, ciente da Gol. 749, Salvador Guarulhos, copia? 4x4. 6749, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo no 6, Belo Horizonte, após 3, restante conforme rota. O nível 340, realiza o perfil da saída da Euleda após rua Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5426 e o controle 1208. Decola nível 340, Guarulhos, errata do plano, Pesolo no 6, BHZ 13, Forte. Cola da 10, primeira direita da Euleda Bridge, controle 208, 5426, FGF. Correto, chama pronto, confirmando o portão. Número 2. Sim, chama pronto, 02, 2, 7, 4, 9. Chamaremos notícias sobre 6251, chame Recife 1251, alterne 13325. Gente, chama Recife agora 251, alterna 3325, chame 6251, obrigado, bom dia. Bom dia. 0075, está achando a 700 da Gol, para qual você quer dar um 370? 717 está pronto para a COP? 717 autorizado, Salvador Galeão, Vieta Zulu 90, após SMAP, após DCT Lúcido, após DCT Baba, atendo os instantes conforme rota do plano. O nível 340, realiza o perfil da saída da EU, LED após o abrigo. É colada 190, comando à direita, primeira curva à direita. O código transponder é 5432 e controle 120 decimal. Autorizado, Galeão, nível 340, decolada 10, primeira curva à direita, nada é o beta. Após o máximo de fone. Acima 5432, transponder e controle 120. 5432 é o código, controle 1208, cotejamento correto, chama pronto no box número 5, web 5717. tchau. Pré-questionamento, objeto 6749. 6749, tá livre no 2, chama pro táxi. Livre, chama táxi, 7, confirmando, é o portão 055717. 5717, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de Solis Ferreira, chame pronto pro táxi. Salvador, bom dia, o RGF 5898, Vista Golfo. 5898, Salvador com fins, copia? 5898, autorizado Salvador com fins, via peso Luno 67, conforme a rota do plano. O nível 340, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa Bridge. Decolada pistão no zero, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5434 e o controle 1208. Prezado para confins 340, da Eulida Bridge, Upper Blue, Urubia. Decola com curva direita. 5434, transporte 208, 5438. Regimento correto, chama pronto, portão no zero. Cavaleiro no zero, 5438.